E ano passado houve um assassinato de um indígena e de um quilombola nessa região, coisas que não foram apuradas ainda, mas tudo leva a crer que são, porque já existem, né, muitas ameaças de morte ali. E essa preocupação, nossa maior preocupação agora é nessa região aí, por esse interesse, porque muitos sojeiros, gente ligada a essas plantações de soja, fazendas também que tem nessa região, são próprias pessoas que ocupam espaço, né, em espaço de poder, como na Câmara dos Vereadores, na própria instância civil, na delegacia, né, como delegado. E aí as coisas não saímos sempre muito na desvantagem. E a outra região também, dessa ali no Baixo Tapajós, que é mais próximo de Santarém, é a terra indígena Alter do Chão, que tem umas 4 aldeias ali. E eles não conseguem avançar no processo de demarcação de terra. Foi uma das primeiras terras indígenas a fazer reivindicação nessa região, mas que está lá engavetado, porque há um grande interesse na especulação imobiliária ali. Os borari de lá fazem uma intensa resistência para barrar as grandes construções de prédios sem a mínima de infraestrutura de saneamento básico, que já levou a surtos de hepatite em turistas ali, porque as águas, o esgoto escoa diretamente no rio, né? Então isso impacta muito, há uma grande preocupação ali em Alter do Chão por essas questões, sem falar que vão comprando terras e eles têm feito retomada de terra direto ali. Então é um conflito diário, né, de corpos que estão ali se expondo, de corpos que estão ali sendo alvo do agronegócio, né? Quer dizer, o movimento surgiu num período histórico onde o conflito básico era pensado em torno da relação trabalho e capital, né? A gente hoje estaria vivendo um outro período onde, além daquilo que é identificado diretamente como trabalho, quer dizer, os setores da vida que eram considerados não produtivos, os espaços da reprodução, também foram colonizados, também são extorquidos, explorados e expropriados pelo capital, né, na extração de valor. Então, assim, a gente vive hoje um deslocamento onde o conflito clássico que foi pensado, estudado, analisado da relação entre capital e trabalho, ela se deslocou hoje para a relação entre capital e vida, né? Quer dizer, esse deslocamento, aplicando a ideia autonomista, a gente estaria frente a uma possibilidade de composição das lutas hoje numa escala muito maior do que em qualquer outro momento da história da humanidade, né? Aonde se de fato, né, uma sensibilidade, uma percepção levasse em conta todo o problema ambiental colocado para nós, né, toda a conflitividade que poderia ser pensada e enfrentada em termos de lutas, de plataforma comum de lutas, né? Então, assim, a qualidade de vida, todos os temas ligados à vida, né, a circulação, né, pela metrópole, o acesso, né, à cidade, o gozo da cidade, o acesso e o direito à saúde, à educação, à autoformação, né, à cultura, a alimentação, a habitação, todos os temas ligados ao conceito de vida hoje, quer dizer, eles tornariam a pauta composicionista explosiva nessa dimensão, né? A importância ali da mídia alternativa, né, da mídia independente, na divulgação dos protestos, quanto na própria maneira de articulação que ocorreu, visibilidade, né, da tática Black Bloc, né, que não surge em Seattle, mas que a partir de Seattle ganha uma enorme repercussão midiática. Né? Só que o movimento de globalização, em especial a matéria de Seattle,